Поймал, где-нибудь. Whisky Juliet Oscar, prossiga. Bom dia, Torre. Whisky Juliet Oscar, solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 05. Whisky Juliet Oscar está autorizado até a saída do pátio 3 e a porta para ingresso do pátio principal. Juliet Oscar, reportar a grata. muito bom dia, de WebJet, Whisky Juliette Índia. Juliette Índia, bom dia, prossiga. 4-3, posição 8, solicitando autorização de reboque para grande parte, posição 6. Certo, só para informação, já tem uma aeronave em reboque. Mantenha a coordenação com a mesma, reporta para ingresso no pátio principal. Possível, o índice do reboque da aeronave da companhia, faremos, estaremos em coordenação e informaremos na entrada do pátio. Whisky Juliette Oscar, está autorizado a prosseguir para o 05, reporte ao terno. Sente torre, sente torre. Oscar, reporta para trás. Torre, WebJet Whisky, Juliette Oscar, informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 05. Bom dia. Bom dia, Oscar. Whisky, Juliette Índia, está autorizado até o meia dúzia. Muito grato, Índia Ciente. Salvador, gol no 331. Golno 331, prossiga. Autorização São Paulo, por favor. Gente, Golno 331, o senhor apresentou alguma CHG? Deixa eu verificar. O 331 não escuta? Prossiga. Ó, eu posso até autorizar a rota que o senhor solicitou, que é pela Prisco 58 para Congonhas, mas o senhor tem que decolar antes do 0540, ok? Não dá tempo, não. Então eu preciso que o senhor entre em contato com o seu despachante e que o mesmo apresente uma CHG por causa do NOTAM que entra em vigor agora. Tá, e a senhora teria alguma aerovia específica ou só de acordo com o NOTAM? Para Congonhas, aerovia específica é para Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, Trive, Papa Índia Romeu. A sua saída seria da Eulê da Brite. Aí preciso que o seu despachante apresente uma CHG na sala S e assim que eu receber a CHG, eu autorizo a sua rota, ok? Ok. Obrigada. Fala, Juliette, Índia, com o Good Rebock, Ponte 6, muito grato e bom dia. Bom dia, Índia. Bravosca, Chame, controle Salvador. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Romeu Bravosca, ciente da Delta. Eu, Bravo Oscar, bom dia, identifique, chegada Bonf, desça para o 040. Identificou, chegada Bonf, desce para o 040, Oscar. Nossa companhia nos informou que foi feito uma CHG. Gente, assim que eu receber, mesmo eu pago a sua autorização, é que eu ainda não recebi no sistema, ok? Ok. Nós estamos há mais ou menos 2-3 minutos de fechar a porta. É possível a gente pegar a autorização atual e decolar posterior aos 40? Não, depois dos 40 eu não posso autorizar, porque é uma coordenação com relação ao CGNA, comandante. Mas seriam só 2 minutos. Mas eu não posso. Então, tá bom, obrigado. No 331 no protocolo. Pronto, 331. Está autorizado para Congonhas, nível 360, pela Upper Zulu 16. Saída da El, Leda Bridge, em Bridge intercepta Upper Zulu 16 e prossegue. Bravo Hotel Zulu, Trize e Papa India Romeo. Decola da 10 e aciona 5064 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Autorizado, nível 360. Conforme rota da plano de voo, autorizado saída da El, Leda, 5064 é o transponder, 198 é o controle, gol no 331. No 331, né, conforme a rota da sua CHG pela Zulu 16, ok? Ok, então a rota é Leda, é Bridge, Upper Zulu 16, BHZ, Trive, Tira. Autorizado pushback, me chama pro táxi no 331. Vai para o táxi 331. Salvador, bom dia. Delta 3601, autorização Congonhas, nível 360. 301 no front copy. Front copy, prossiga, por favor. 3601 para São Paulo, Congonhas, autorizado nível 360. Recall da pistão no zero, com primeira curva à direita, na saída da El, Leda, transição Bridge, aperto 1 no meia, Belo Horizonte, e após, direto, Trivi, confirmando, após Belo Horizonte, direto, Trivi, após Trivi, direto, Pirassununga. Controle Salvador 1 no 9.8, aciona 5107, então 3601. 3601, sim, estabilizando nível 360. Decolada 10, curva direita, saída da El Leda, transição Bridge. Upper Zulu 1.6 até Belo Horizonte. DCT Trive, DCT Pirassununga, 109.8, 5107. Correto, chame pronto para inspecionamento, estou em 3601. 01. Para o táxi, 105 a bordo, tem 4.40, alterna Galeão. 331, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chame pronto, ajuste 10, 13. Índia Alfa, reportará pronto com 331. Bravo, Oscar, tá visual com o campo? Positivo. É, chama agora a torre 18-6, tem uma oposta. Obrigado, vamos ver, Sábio. Papá Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, confirma se visual com a pista 17? Positivo. Entende, Romeu Bravo Oscar, sede de pouso pista 17, vento 140 graus, 04 nós. Oscar. 231, está pronto. 331, na linha decola, pistão no zero, vento 140 graus, 04 nós. A linha decola no zero, 133.